A casa desabitada que nós somos pede que a venham habitar, que lhe abram as portas e as janelas e deixem passear o vento pelos corredores. A casa desabitada que nós somos pede que a venham habitar, que lhe abram as portas e as janelas e deixem passear o vento desgrenhar os corredores. A casa desabitada que nós somos pede que a venham habitar, que lhe abram as portas e as janelas e deixem passear o vento pelos corredores, que lhe limpem os vidros da alma e ponham a flutuar as cortinas do sangue, até que uma aurora simples nos visite com o seu corpo de sol desgrenhado e quente, até que uma flor de incêndio rompa o solo das lágrimas carbonizadas e férteis, até que as palavras de pedra que arrancamos da língua sejam aproveitadas para apedrejarmos a morte.